Mark, left of the city. Roger, 5-5-7, é no código, posso 5-7-4, que estiver excelente. Trabalhar com o pronto, obrigado, é 5-7-0, boa tarde. Bolo 755, já temos aprovado o COFINS 360, informação em curso e uniforme, altímetro 1013, pronto para cópia? E conforme então aprovado o COFINS, o nível 360, 360, via posição bridge, Operazolo 16, o resto conforme a rota do plano, a decolagem pista 10, mantendo reto até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha. Após encher a curva pela direita, perfil de subida da AEL, lenta, após lenta direta, posição bridge. Controle 119.8, torre 1 no 8.95 e o código 5557. Obrigado. Ah. Após a abertura do 1-6 e após a pompa monota do plano, decola na pista 10, mantendo até 2 mil pés ou 3 mil, após curva direita para Dael, lenda, o controle 7198 e o 7995, o transponder 5557. 5557, portão 8, pronto, gol 755. Autorizado, pouso, vento 120 graus, 10 baixo. Pouso autorizado no 7, Júlia. Zero, meia autorizada chegada, Mari, desça até nível de voo 070. 070, 1-4-2-0-6, tá fazendo pequeno desvio à esquerda da rota, ok? Gente, vou ir na prova de TAP e reduza 2-5-0 nós. Remoto 2 para pushback. Está estabilizado no ILS o 5488, vai passar do 1 agora. 5488, chame torre, 1 no 8, 2995. 2895, 5488. 35266, descend 2000 feet, report service on localizer. We are established on the localizer now, descending to 2000 feet, 5266. 1 para pouso, vento 120 graus, 109, ajuste padrão. Reporte reportando ao final de 3, mira 5488. 152, galhão 45, né, no... Tomé? Afirma ativo, 699. Copiado, táxi autorizado via pátio, Juliette... Conversão, Juliette não, via pátio e Índia. Táxi cheio alfa entre a Juliette e a Índia, tá, vai ficar empaticado, tá, quero fazer manutenção nos buracos que estão tendo ali. Nós vamos taxiar e via Índia até o ponto de espera. Ingressando na Alfa, transfira para os 895. O altímetro 1013 tem um bom voo, não tem nada. Não. Ele via Pátio e Índia, ponto de espera da 10, vai chamar com 2895, gol 1399. Boa tarde, gol 1075. 1075, boa tarde. Pousou, livrou, está presente, ingressará via. Segunda esquerda, Juliette, pátio no portão 06, gol no 075. Contém via, segunda à esquerda, 06. Ponte, segunda esquerda, Juliette, para o portão 62. Ponte, Juliette para 62. Cuidado, prossiga. Autorização. O canal está pronto. É no 9, é isso? Aguardando a sua autorização. E só um instante para cobrir, gente. Já temos a aprovação 3.6 com nós. 88, tráfego já avistado, pista livre e autorizado pouso. 120 graus, 10 mais. Livre pouso, 5488. Do São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, via Opa Zulu 16, via Bridge, antes de dar pouso 16, já havia posição bridge, ou pouso 16, o resto conforme a rota do plano, decola, pista 1-0, mantenha a reta decolagem até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha, após curva direita, perfil de subida da AEL, leda após leda, direto à posição bridge, controle 119,8, torre 1895, acione 5566, Pantanal 4711. 3-0 aprovado para São Paulo. A rota é mesa, vinte, aperturou ou no meia. Decolada a zero, mantém até 2000 ou terceira milha. Curva direita no curtiu da Dael. Vai até a meia, após a meia, espera 5566, com todo 198, torre 1895, passe 79. O perfil do subido da Dael Leda, ok? Depois direto o brinde. Da Elmeda, após Leda, voa direto 1 e apresentou 1-6, passa 7-9. Correto, posto 9, chama pronto. Solo trip 5219 está pronto para puxar acionamento. 5219, está no pátio 3, confere? Afirmo, pátio 3. Pátio 3 autorizado, time tac 3. 5219, grato. Prossiga. 1, 7, 18, 95, 18, 95, afirma. Afirma, 19,8.8, 18,95. Estabilizado. Direita 060, reportará 1395. 5729, né, o solo volta, né? Só um instantinho pra puxar aí no portão 5, por gentileza. Eu tô com a terra da trip, já puxou lá no pátio 3. E o seu pushback fica exatamente na saída do pátio 3. Só um instantinho, por gentileza. Solo Salvador, Chané 6321 para o táxi, 9:30 a bordo por uma meia de 4 horas, alternando Goiânia. O objeto copiou? Só um instantinho para puxar no portão 5, eu tô com a terra da trip no passo saindo na saída do pátio 3, e o seu pushback fica exatamente na saída do pátio 3, por gentileza. Chanema 321 copiado com 9:30 Goiânia e 4 horas. Táxi autorizado via pátio, ingressa, controle todo o terminal de passageiros, ingressa a sequência via Índia, ingressando na alta, transfira torre 1895, 1.013 no altímetro, devido a infraero fazer uma manutenção ali na alfa entre a Juliette e a Índia, ok? Ok, sempre informação, via pátio, Índia, na alfa 1895, 1.321, grato, boa tarde, bom serviço. 5401 para buscar estacionamento. 5401, está no portão 1, só um instante para puxar o brinquedo, tem uma aeronave para passar a cauda, devido à impatibilidade da taxa alfa entre a Índia e Juliette. Só um instantinho para puxar, por gentileza. Trip 5488, na escuta? Na escuta, liberamos a pista agora, direção aqui na taxa. Afirmativa, logo à esquerda via aquilo, para o pátio 3, apertando o sinalizador e o início do táxi do hotel, companhia. Ok, à esquerda aqui, atento ao tráfego da companhia, estamos atento ao balizador. Para o táxi, POB 40, autonomia 4 horas e 20 minutos, alterna Salvador. 4:15 Salvador, copiado, táxi em frente, ingressará pela segunda à direita via Índia, no ponto de espera, torre 1895, altímetro 1.013, bom voo, trip 5219. Frente a segunda, vai taxiar frente à segunda direita via Índia, quando pronto 1895, trip 5219. Muito obrigado, bom trabalho. Boa. O Webjet 5729, na escuta, pessoal. Cinco, a terra da trip passar a cauda, correr o clip do sol, tá ali, puxar e acionar no 5, chame táxi, a terra da trip, ok? Ok, após a terra da trip, Delta, prossiga. Mari, Delta está nível de voo 050, QNH no 013. Já dá pro de Itatas do 4260. O senhor ligou no 319, de forma definida. Está mantendo a proa 400. Por 8 milhas. Estou no 399, livre de desvio. 399. Sem contact ground 121.9 5266, thank you. Salvador, boa tarde, Oxené 6321 na Alfa Cisco. Boa tarde, Oxené 6321, mantém o ponto de espera, aguarde para a decolagem. Guardando 6321. Joano na 25, pista livre autorizado, pouso, vento no 30 graus, no 0 nosso. Livre pouso para o 925. Delta and Kilo, 28 ground number 3, Tripe 5266. Tripe 5401, não iniciaria de imediato, pushback? Afirmativo, de imediato. Portão 01 no chame táxi, 3P5401. Chama táxi, tal 35401. Solo Pantanal 4719-09 para pushback Pantanal. Autorizado, chame táxi Pantanal. Chama táxi 4719. Time pés, autorizado a final do procedimento ILS X-ray, após estabilizado o localizador. Para 2000 pés, autorizado final da ILS X-ray, reportarei 4206. Do 4206 está fazendo desvio de formação. Azul 4200? Azul 4206. Torre Salvador, voo no 395, passando, passou o Duna, o ILS X-ray. Voo no 395, reporte passando marcador externo, informe, temos o helicóptero Sikorsky que vai prosseguir cruzamento do eixo da pista no zero, informarei quando estiver livre. Reportará passando externo no 395. Reassumindo a proa na proa de Duna. Mike Eco Delta Torre. Permaneça para o setor, ok? Que o tráfego já está uma milha para o marcador externo. Permaneça nesse setor aguardando instruções para prosseguir. Vai permanecer no setor então, marca para lá. No externo, estabilizado no 3 a 5. Volo 925 no solo 55, livrar direito, no 21 no décimo 9. Livrar direito, estamos 219, volo 925. Ano 395, complete aproximação, informação tráfego, o helicóptero vai permanecer sob farol de tapão aguardando para o cruzamento, ok? O eixo da pista se encontra livre, autorizado pouso, vento 130 graus, 109, ajuste padrão. Ajuste padrão, ciente do vento, livre pouso para o ano 395. O Mike Eco Delta, tome a proa agora do... da cabeceira no 7, atenta ao tráfego agora 737 da Gol, aproximadamente 4 milhas para a cabeceira, para o cruzamento imediato. Estou com tráfego agora da Azul a 1 milha do, de Duna, ok? Agilizando a medida possível. Padrão, é o número 1 para a cota, só um instante, por gentileza. Ok, na sua escuta. Qual é 5729, passar 118-330 Guarulhos? 118-330 Guarulhos. Nós estamos aí com a taxa Alfa interditada para manutenção em Flaela, seguirá o MBS 175 da tripla frente, segunda direita via Índia, no ponto de espera transfira a torre 1895, ativo 2013, tem um bovô, WebJet 5729. Obrigado, aí foi preterido aí pelo tripla, né? Mas obrigado. Equipe 5401 está pronto para o táxi 50 a bordo, 0224 autonomia, alterna vitória. Após a passagem do tráfego na curta final 737 da Gol, a linha mantém preparando-se. Ok, após a passagem do Gol, vai alinhar rapidamente, né? 321, guardando a autorização. Positivo. Mike Eco Delta, prossiga para cabeceira 17 para pouso pairado na cabeceira. Reporte no solo para prosseguir táxi. Vento 130 graus, 12 nós, ajuste padrão com chuva agora moderada na Europa. Autorizado, vai direto, Leda. Uma lógica, mas tudo bem, obrigado. Azul 4206, número 1 agora para pouso. Informa, temos um helicóptero que vai aproximar para a cabeceira 17, sem interferir com esta aproximação da 10. Informa aí, pista livre. Aeronave agora foca em ingressando para decolar. Assim que autorizado. 4206 aí, informa também no externo agora. Ok, me informando agora chuva moderada na Europa. Zara, até através do portão 612, pantanal 4719. Aguarde para prosseguir novas instruções, pantanal. Zara, até através do 612, 4719. 251, 2535. Boa tarde. Oceanair 6321, pista livre, autorizada a decolagem, 130 graus, 12 nós. Esse ano, Oceanair 6321. Torre, boa tarde, trip 5219, pronto. Boa tarde, mantém o ponto de espera, aguarde para a decolagem, trip 5219. Já dando, 5219. Salve, Salvador, Gol, no 395, livrando na circuito. O objeto pode taxiar aí até a próxima intersecção, a segunda direita. Ok, vai taxiar aqui, segunda direita, o objeto Gol, no 395, seu portão será o 07, táxi autorizado até antes da Juliette, retaguarda 37, companhia. Táxi autorizado até a Juliette para o 07, no 395. Aos 1-2 nós, ajuste no 0-3, pista livre, autorizado pouso, atenta a chuva moderada. Sente, livre pouso, 1-0, azul 4206. Na livre frequência, o Mike Ectop. Funcionário 6321, decola aos 1900, controle 119.8. 19.8, 6321, boa. Boa. Salvador, boa tarde, Funcionário 6321, decolar. Funcionário 6321, contato radar decolagem, suba até nível de voo 320, sai da MOMO. 320 na MOMO, Funcionário 6321. Controle, Salvador, boa tarde, Funcionário 6320, cruzando o Objeto 6720, essa identificação autorizada a chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, tem legal no 0, 1 no 3. Bonf, desça para 4.000, 1-0 no 3, tem legal. 206, sola ao 01, ao livrar direito, no 21, décimo 9. 209, 4206. Salvador, boa tarde, Azul 4206, lembrando. Azul 4206, táxi via Alfa até antes da Juliette. Será instruído para o portão 01 na sequência. Via Alfa, até Juliette, 4206. Tipo 5401, ponto espera 10, pronto. Tipo 5401, ali mantém pista no 0. Drone Salvador com 9612 para informação, né? Bom, no 692, assistindo a identificação, autorizada a chegada a Mari, desça até nível de voo 050, que é legal no 013. Chegada a Mari, 050, que é 359. 5729, taxa direita até o ponto de espera. Até o portão 2, autorizado. frente azul 4260, reporte habilitado, localizador. Ao autorizado, táxi à esquerda via pátio, observando o voo estacionando no 2, ingressando na Índia, transfira torre 1895, altímetro 1013, bom voo. Fixa visual com o voo, via pátio, Índia, a ponte espera 1895. Voo no 395, após a saída do Airbus da TAM, ingressa à esquerda, Juliette, pelo portal 7. Após a saída do Airbus, à esquerda para o 07, 315. Aguarde para decolagem. Aguardando, são de uma centena 15 milhas, o trip 529. Trip 529, mantenha a saída devido à aeronave se aproximando do setor sudoeste de Salvador. Ciente, trip 529. Azul 4260, desce até 2 mil pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizada no localizador. Certo para 2003, autorizada ILS X-Ray, reportará o localizador, Azul 4260. Trip 5401, autorizada a decolagem, pista 10, vento 130 graus, 12 nós. São 014206. Webjet 5729, a linha e mantém pista 10. Porém, deverá aguardar aproximadamente 3 a 4 minutos devido à performance da aeronave que está decolando à frente. Salvador, Azul 4260, vai ter que abrir um pouquinho à esquerda, só 065. Sente Azul 4260. O 401 decola ao 05, controle 119, decimal 8. 198401. Sente. Família pós-curva. À direita, perfil subida da Euleda, após Leda, direta posição Bidev. Controle 1, 19, decimal 8. Na torre 1, no 8, decimal 9, 5. E o código 5577. 19, setando, desvia a direita para liberar a formação. 7, 5219. Quando dá 10, mantenha reta até 2 mil pés, direita da Euleda. Após Leda Bidev, controle 198, transponder 5577. 5577, o portão é o 3, chama o tá? Chamará no 3, o 3145. Voo no menu 2, reduz a velocidade para 220 nós, no número 3 na aproximação. 220 nós, no menu. Tempo 401, solicita manter a pro aqui. O nome é 0. Trip 5401 no centro, após desvio, vou direto Leda. Hoje desvio Leda, 5401. Webjet 5729, autorizado a decolagem pista 10, vento 130 graus, 10 nós. Boa tarde, Pantanal 47 Luna, Lima, mantém pista no zero. Mensagem 20, dessa via para 2 mil pés, QNH na 093, reporte estabilizado, localizador. Azul 4260, estabilizado, localizador. Ainda não, mais 5 segundos. 119, decimal 8. 098. Agora sim, está precisando do localizador azul 4260. 4260, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. Confirme 1895. Afirmativo. 1895, 4260. Boa tarde. Boa. Oxané 6321, no chame centro, recebe frequência 128, decimal 8, alternando 126, decimal 0. Oxané 6321. Centro Recife, primária 128.8, secundária 126.0, chame minha previsão, boa. Vento, 130 graus, 109, ajuste no 013. Airbus para iniciar a corrida de decolagem. 7.4260, confirmada a chuva, já passou? Já passou, a pista praticamente está seca. Obrigado. Patanal 4719, autorizada a decolagem pista 10, vento 130 graus, 10 máximo. B5729, pode aproar Leda, assim, tentar formações. Jet 5729, negativa proa de Leda, devido à aeronave que decolou sua frente, mantendo a saída. Afirmativo, então vai manter a proa atual para evitar formações, é possível ir à direita agora no momento. Gente. Felipe, tem autorizado o pouso. Felipe, pouso, azul 4260, baixar, travado. Gente. Pantanal 4719, decola aos 10, controle 119, decimal 8. 98471, boa. Boa. Está mantendo, 209. 2009, gol número 2. Objeto 6720, vetoração para interceptar o curso localizador, curva à esquerda para 160, reporte estabilizado. Salvador, boa tarde, Pantanal 4719. Copiou, objeto 6720, esquerda 160. Autorizado, time táxi, coro 755. Chamada. Gol no menos 2, reduz a velocidade para vetoração para sequenciamento, gol no menos 2. Mantenha presente, proa limite ao localizador. É a proa limite ao localizador, no menos. Pantanal 471, no contato, radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. Frequência por cima da EL, 471. Trip 5401, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 251, 3325, 5401. Controle 4711, desvio à esquerda da rota magnética 2.